Você está escutando o Music Ground Podcast. Olá amigos do Music Ground, ouvintes ocasionais, eu sou o Faler Ken e estamos começando mais um podcast sobre Neo Folk. Como tivemos alguns lançamentos de Neo Folk e de coisas afins, então a gente vai começar hoje um programa que vai ser dividido em duas partes. Então eu vou falar um pouco sobre Neo Folk nesse primeiro programa e no segundo vão ter mais músicas. Então, o Neo Folk, ele é um estilo surgido no final dos anos 80 como uma subdivisão industrial que recuperou um pouco da música folclórica, da tradição. Isso começou com o Death in June e também com o Sol Invictus, que Sol Invictus nós vamos escutar nesse programa, inclusive. E passou a ser, então, um estilo muito interessante, sobretudo pelo grau de experimentalismo ligado há também um certo grau de tradicional, de resgatar as raízes e tudo mais. Vamos escutar então nesse bloco uma música da Tura Suavolens, aqui do Brasil, que é Mater Tortura et Homicidium, que pertence ao disco novo deles, do Datura, que inclusive está disponível online gratuito, que é o Incarnari. Depois nós vamos escutar Zillentron com Die Reis e fechar o bloco com um dos grupos assim mais proeminentes do Dark Folk, que inclusive o cara tem muitos projetos, que também é um lançamento, diga-se de passagem, assim como do Zillentron, que pertence a uma compilação que sai esse ano, a música do Gaibog and the Church of Fun com Black Sabbath, do disco La Peudelan Cu. Oh, Espero que vocês tenham gostado desse bloco. Nós terminamos com Guy Bogue and the Church of Fun com Black Sabbath. O Guy Bogue é um projeto solo do trompetista do Só Invictus, o Eric Roger. E na verdade ele é conhecido por utilizar muita música medieval, por épicos orquestrados, algumas baladas e contos de fada, sempre cheio de sarcasmo e ironia. E é um grupo feito pelo Eric Roger, que trabalha muito com a experimentação neofolk. Então ele participa do Seven Pines, do Guy Bogue, se chama Guy Bogue and the Church of Fun. Ele também pode ser chamado de Guy Bogue and the Quarzazat Dark Consortium, e também Guy Bogue and the Temple of Doom. Então, nós vamos seguir já tocando a música nova do Cord Obliqui, lá da Itália, com Together Alone, que é um projeto de folk com ethereal. E esse projeto do Cord Obliqui, do Ricardo Príncipe, ele já é bem famosinho. Inclusive esse disco, A Hail of Peter Almond, ele é um disco diferente, porque eles estão muito mais próximos do progressivo, lembra muito Anathema. E eles têm nesse disco, no A Hail of Peter Almond, um cover para a música Jigsaw Puzzle, Jigsaw Falling into Place, do Radio Red, e conta com várias participações. É um disco interessante. Ele sempre teve um trabalho muito bom, mas esse do Cord Obliqui é diferente de todos os outros. Nós vamos escutar Together Alone, que tem clipe oficial, inclusive. Eu vou colocar no post esse clipe. E vamos terminar com agora Seven Pines, com L'Ange de Loup. Essa música do Seven Pines, ela está presente no disco Le Cri, ou seja, que é mais um lançamento deste ano. Não, né? O Seven Pines é um trabalho muito interessante do mesmo cara que faz o Guy Bogue, só que claro que o Guy Bogue é muito mais experimental do que o Seven Pines. Seven Pines chega a ser esquisito. Le Cri é um disco lançado em 2006, o último disco do projeto. Inclusive, ele é mais considerado como avant-garde experimental, embora esteja também dentro do neo-folk. Então, vocês vão escutar Cord Obliqui e Seven Pines. Você está ouvindo o Music Ground Podcast. Can sweep out their silence between while I take the notes off from the clouds. Time switches, that's what lost the end. Filling out the black holes we met. And some close hands, some close. How Music Ground. Yeah. terminamos esse bloco ouvindo Seven Pines com Lush de Lu. Agora nós vamos ao novo do Sol Invictus, To Kill All Kings, que está muito legal, muito diferente, muito mais folk do que os outros discos. E o Sol Invictus é também um dos grupos responsáveis pelo surgimento do neofolk depois da briga que o Tony Wakeford teve com o Douglas Pearce. E ele, quando montou o Sol Invictus, ele preferiu seguir uma linha muito mais folk, menos eletrônica, e abordar temáticas ligadas ao paganismo, uma vez que ele também é contra a religião cristã. Também vamos escutar um outro grupo cujas temáticas são muito mais fortes, muito mais proeminentes, que é o Strength Through Joy. O Strength Through Joy, ele é um grupo de neofolk que utiliza o nome de um, como que eu posso dizer, de um destacamento do nazismo, que pregava que os soldados só conseguiriam força através do incentivo ao lazer. E ele é formado pelo Richard Leviathan e o Timothy Dean. E o Richard Leviathan e o Timothy Dean, eles de vez em quando tocavam com o Douglas Pearce do Death in June. O grupo só tem dois discos e um EP. Os discos são The Force of True and Lies, de 95, e o Salute to Light, que são dois CDs, de 1996, pela gravadora Twilight Commando, e lançaram também em 94 um EP chamado Dark Rose. O Strength Through Joy, então, nós vamos escutar Master and Slave. E também, para terminar o bloco, nós vamos escutar o Ordo Rosários Equilíbrio, aliás, com A World Is Not So Beautiful, A Song for the Emperor, do disco mais recente do Ordo Rosários Equilíbrio, o disco Songs for Hate and Devotion. E este disco, ele marca também uma volta do Sol Invictus, a produção dele depois do Onani, que era um disco voltado a falar mais sobre masturbação. Inclusive, o Onani é um disco terrível em termos de letras, ele é muito legal. E o Ordo Rosários, ele se destaca numa vertente conhecida como Apocalyptic Neo Folk, que são temáticas menos ligadas à tradição e muito mais ligadas a, como que eu posso dizer, a misticismo, esoterismo e tudo mais, que eles começaram inicialmente como Ordo Rosários, quando faziam algo mais próximo do industrial, e hoje fazem o Apocalipse Neo Folk. E esse disco, inclusive, tem um clipe muito legal da música Imbecile, My Idiot Lover, mas eu optei por usar World Not So Beautiful por ter traços mais próximos do que a gente classifica como Apocalyptic Neo Folk. Então vocês vão ter neste bloco Sol Invictus, Strength Through Joy e Ordo Rosários Equilíbrio. Você está ouvindo agora o programa Music Ground Podcast. Wonder is burning, ignited with love, misunderstandings descend from is ruins, once pompous and great, brothers are fighters in pleasure and pain. There is no refuge in the ladies of Spain. Brussels is drowned, the flood has come. The secrets of you are waking again. Berlin is falling. It has been besieged. Europe is burning. For you and for me. Rome is collapsing. Just like before. This is the future. It's Europe at war. Let me take your little hand. Let me make you understand that the world is not as beautiful and free like you believe. Let me take your little. Let me take your little hand. Let me make you understand that the world is not a- E chegamos no último bloco. Vocês acabaram de escutar Ouro do Rosário e Equilíbrio com A World Not So Beautiful, A Song for the Emperor. E vamos tocar novo do Faun, Hand to Pan, que eu dedico à minha grande amiga Erika Beganskas, que eu sei que gosta muito do Faun. E é um trabalho diferente, porque eles abandonaram um pouco daquela veia folk, começaram a abordar uma coisa. Veia folk não, abandonaram aquela coisa, parte mais eletrônica, e começaram a dedicar mais à música folclórica propriamente dita. E pra terminar este bloco, nós vamos escutar Kawatana, que eu dedico ao Jim, que eu sei que gosta desse grupo. Uma vez acho que ele até pediu no fórum Kawatana, deixa eu verificar até aqui se tem no fórum, porque eu tenho certeza que ele pediu. E é um grupo muito bom, é diferente o Kawatana, ele é muito legal. Foi inclusive o Eiji colocou o disco deles, eu vou tocar a música In Your Father's Eyes, que eu retirei de uma coletânea deles, mas eu sei que tem algum CD e eu espero que vocês gostem. Então vocês vão escutar agora Faun em Pan, e encerraremos com Kawatana In Your Father's Eyes. struck with music and madness, I track him in vain. He skips through the copses singing, and his shadow dances along. And I know not which I should follow, shadow or song. And I know not which I should follow, shadow or song. And I know not which I should follow, shadow or song. And I know not which I should follow, shadow or song. Whisper and be turned. Terminamos o programa, rapaziada. Vocês escutaram então para a música do Kawata, né? In Your Father Eyes. No próximo programa nós vamos ter lançamentos como o novo do Falkenstein, vão ter Death in June, entre outras coisas. Se tiver sugestões também, porque o segundo programa está gravado, podem sugerir que eu vou colocar aqui também. Eu me despeço de vocês, eu sou o Fallen Archangel. E você sabe que no final do programa, se estiver ouvindo pelo Mixcloud, vai ter um extra. Um extra bem legal, espero que vocês gostem. Para quem não, não está ouvindo, está ouvindo o programa gravado, eu me despeço, eu sou o Fallen Archangel e vocês estão com mais um Music Ground Podcast. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast. Então, se você está ouvindo isto, é porque você resolveu ouvir pelo Mixcloud. Então, como bônus, nós teremos Golgatha com a música Fertility, do disco mais recente, The Horrors of Joy. E eu vou terminar com Aller Zeelen com Schicht Percht. Als Hammer laut, als Hammer ruft, als Schleimer schreit.